luz do dia nasce. Sinto a paz que vem de ti. Teu amor, Senhor, me abraça. Em cada passo eu estou aqui. Oceanos dançam com fervor. Teu coração é minha canção. Em ti encontro o meu. Sinto a vida em cada oração.